uma estrela vem com um aviso de que algo bom vai acontecer. Eu sei que nunca é tarde pra realizar um sonho. Junto nessa espera, eu e você. Mas se por um momento eu pensar em desistir, sei que você está lá pra me fazer voltar a sorrir e me dar certeza com o seu abraço de que a felicidade é mais um presente, um saco. Que noite feliz, tantos planos e desejo. Nada pode vencer nossa esperança. Depois da meia-noite, depois de tantos beijos, um novo dia vai nascer e somos mais uma vez criança. Mas se por um momento eu pensar em desistir, sei que você está lá pra me fazer voltar a sorrir e me dar certeza com o seu abraço de que a felicidade é mais um presente, um saco. O brilho de uma estrela vem com um aviso de que algo bom vai acontecer. O passado e o futuro enfeitado com um sorriso e embrulhado num presente que eu trago pra você. Mas se por um momento eu pensar em desistir, sei que você está lá pra me fazer voltar a sorrir e me dar certeza com o seu abraço de que a felicidade é mais um presente, um saco.